eu adoro. O mar te vejo na 66, fumando 66 cigarros por dia. Te vejo na 66, onde você vai morrer. O caminhão vai passar por cima de você. Te vejo em 66, na UTI 66, do hospital Saboia seu Noia. Vejo na 66, na UTI 66, com câncer de pulmão. Quem mandou fumar? Me vejo na 66, na UTI 66, do hospital Saboia. Quem mandou ser um noia?